になるか。 Pelo controle? Confirma, é o Xanana 224 com a informação Delta em descida para 110. É 224, sua identificação, autorizado chegada a mão, desça para 4000 pés, os voltímetro 90, 114, vigilância em radar. 4000 pés, 1014, vigilância em radar, a mão, Oxanémia 224. Nomeia 04, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 12545, até 12085, boa viagem. 2545, 2085, obrigado. Boa noite, bom dia, 04. Passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 12545, alternando 12085, boa viagem. Estabilizado, 3398, complete aproximação, chame 20895, com bolsa. 2895, obrigado. Felipe 5216, decola 246, controle 120, desmão 8, mover. 208, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, está 3398, boa noite. São 3398, boa noite. Cheque Trentini de pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 039, fonte de sono molhado. Livre pouso 10, negócio em casa 3398. Controle Salvador, equipe 5216, boa noite. 5216, boa noite, contato radar, sou para o nível 190, perfil PUCA. 190, perfil PUCA, equipe 5216. Xanem 6224, desça para 3 mil pés, ajustou o altímetro na 04. Houston 3398, no solo 49, livre à direita, solo 121 no decimal 9. Direito 219 até 398. Salve Salvador, boa noite, até 3398. Nós vemos táxi, boa noite, táxi Alfa e Juliette, portão 8. Alfa Juliette, pro 8, 3, 3, 9, 8. Alô, Ocha, 6313, o estacionamento, o gate é o 4. Tô autorizado, Ocha, chame para pushback. Só pra confirmar, estamos autorizados, estamos pro DAC, é isso? Firmo. Só não confunda, pushback com pushback. Era pra agora. Valeu, Salvador. Tem possibilidade de eu aproar Salvador e efetuar o arco de ideia para o treinamento? Normalmente o senhor é o número 2. Se for prosseguir para esse procedimento, o senhor vai perder sua prioridade. É, tá bom, então se deixa, tá bom. Um abraço. Ok, desce para 2000 pés, 614, 5973. Para 2014, 5973. Oxa, né, 6224, desça 2000, livre LS, X-Ray. Descendo 2000, livre LS, 6224, Oxa. Oxené 6224, ele está no localizador, tem a pista à vista. 6224, complete o LS, chame torre 1895. 1895, obrigado, Oxené 6224. O Rio 5972 está livre, LS X-Ray, informe estabilizado. Autorizado X-Ray, reportar estabilizado. Pronto, Corrida de Salvador, Oxené 6224, na final, visual. 224 Ainda não, senhorita, daqui a pouquinho. Gente, só um baixado e travando, vento 110 graus 5 nós, atento à pista molhada. Gente, pista molhada, Xeré 6224. Para o Tato Xaner 6313. Nós estamos em 147 a volta, são 3 horas e 50 e o alternado é o Galeão. Gente, beleza, Galeão, qual PB? 147. Autorizado táxi Índia até o ponto de espera 10, Latoi 1895, ajustado 1014. 10 no 4 no ajuste, tem um bom voo. Ativo, 1014, ponto de espera 18954. Obrigado, até mais, valeu. O radar afastado por 98 milhas de Salvador, vai voar na proa de Pelô, se tiver condições, e reportar para descida. Perdeu o contato com Aracaju ou foi instruído a ser chamado? Ok, não tem problema, tá comigo agora. Afirmativo, prossiga via para 2.000 pés, 1014, livre linha. 6313, bora com a ponte espera da 10, pronto. 3, condições de GIS, as manobras para decolar, 5 autorizados pela torre. Lima ativo, senhorita. Ali mantém agilizando as manobras, 6313. Lima de agilizar. 972 estabilizando, localizador, João. E o 5972, chame torre, 1895. 1895, boa noite, cara. Torre Salvador, Rio 5972, na final, baixar o trabalho. Rio 5972, continue a aproximação, informarei pista livre. 5972. Questionário 6224, solo 58, direito no 219. Direito no 219, questionário 6224. À direita na Fox Flash, né? 6224, boa noite. 6224, boa noite, vindo, prossiga via Alfa Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, né? 6224. 3-1-3, livre decolagem na cabeceira 10, vento 1-1-0 graus, 049. Decolagem iniciando, 1-0, Ocean, 63, ok. Aprovada, pronto? Ativo, Salvador Maior do Mundo, 330, rota via Perito 58, decola no 0 com a esquerda, perfil da PUC, Jamo, transição Caju, 5175 transponder, controle 120.8. autorizando o livro 330 para Recife, na 358, com o ponto de voo, decolador 10, curva esquerda, Pucajamo Cazu, transponder 5175, do controle de saída 120-8, para 3305. Bom dia, por favor, só repetir o nível? 330. 330, sim, correto, meia dúzia, portão, chame quando ponto posicionado. Afirmativo, 330, reportamento para o posto de acampamento, na 3305. Salvador, boa, bola 074, informação aí, autorização para Guarulhos. 5972, pós autoridade cabeceira 10, vento 110 grau 5 nós, atenta pista molhada. Que fosse 5972, zona 0. Zulu no 6, aprovador Zulu, decola no 0, curva direita, após decolagem. No perfil da DAEL, Leda, após Leda, vou abrir, é um terceiro ferrovia. 5174, transponder, controle opera 120.8. Bom, 9034, 360, Guarulhos, 30, empresa número 16, Belo Horizonte, preparada 10, direita da Elba da Brite, 5174, transponder e 120.8, controle, bom, 9034. Chame no 05, quanto pronto, posicionar. Vai, chama, obrigado. E 5972, solo aos 02, direito no 219. 102, obrigado, pegar. Na direção da Juliette, o chinelo é 224. Gente, pode prosseguir até o portão 01. Solo, muito boa, Rio 5972, escuta. Vim no Rio, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5972. Um 78, chame torre 1895. Vai chamar a torre 9. Salvador, boa noite, tá 3178. 3178, tá baixado e travado? Afirmo, passou externo, baixado e travado. Pouso autorizado, cabeceira 10, o vento 110 graus 5 nós, atenta a pista molhada. Pouso autorizado, tá 3178, atenta a pista molhada. 05, tá aprovado, só fica atendendo a aeronave da Rio no pátio 3, estacionando. O ano 074, chama o táxi. Vem, 3178, bem-vindo, consiga táxi via Alfa e mantenha-se da Juliette. Vai mantendo da Juliette, da 3178. Europa 083, Skokie Dance, clear 4000 feet, altimeter 71013, bom arrival. Meia 3, 1, 3, chame Recife, 13395, alterna 13325. 3395, alterna 13325, obrigado, boa noite, Walsh, 63. 555 no ponto de ADC. 555, desça para 3000 pés, 1003 ajuste. Na 3000 pés, trip 555, com 1003. O 378, se tiver condições de ingressar a Juliette, o tráfego da Gol está no push, se tiver condições pode ingressar até a remota 14. Ok, remota 14, observando que a aeronave da Gol está no 378. Norgo no 024 para o táxi, 186 a bordo, da autonomia 4 horas e 7, campeão Bernardino. O que é o POB ou 0074? POB de 86. Gente, 86, é, Uberlândia e 4 horas e 5. É isso aí. O táxi, a tráfego da Tanguera cruzando na frente, após prosseguir via Índia, Alfa, até o ponto de esperada 10, lá torre 1895, ajustado 1013, 10 no triste, bom voo. 1013, já ponto de esperada 10, vai ser 1285, bom, no 1075. Para o posto de estacionamento, está 3305. 3305, no 612, atrás da companhia que cruzou na reta, quer dizer, já cruzou. Pode iniciar, chame o táxi. 3305. Já iniciar, chamarem para o táxi, está 3305. Europa 083, reduce speed to 240 knots.